Senhor, as minhas razões. Em meio à dor, clamo em orações a minha alma angustiada. Procura em ti a paz desejada. Olho ao redor, vejo a aflição. Os ímpios prosperam na sua condição. Mas a verdade, Senhor, eu sei. O teu amor é meu refúgio, eu creio. Consola-me, Senhor, em meio à tribulação. Tua luz brilha forte em meu coração. Mesmo que a noite venha me abraçar, em ti minha esperança vou descansar. Os dias passam e a vida é tão breve, mas em ti, Senhor, meu espírito se atreve. Os que desdenham do teu caminho não conhecem a graça, o amor que é divino. Olho ao redor, vejo a aflição. Os ímpios prosperam na sua condição. Mas a verdade, Senhor, eu sei. O teu amor é meu refúgio, eu creio. Consola-me, Senhor, em meio à tribulação. Tua luz brilha forte em meu coração. Mesmo que a noite venha me abraçar, em ti minha esperança vou descansar. Muitos caem, mas eu me levanto. Em ti, Senhor, meu canto é o encanto. A candeia acesa, a luz do caminho. Teu amor é meu abrigo, meu doce carinho. Consola-me, Senhor, em meio à tribulação. Tua luz brilha forte em meu coração. Mesmo que a noite venha me abraçar, em ti minha esperança vou descansar. Em ti, Senhor, eu vou confiar. Teu amor eterno vai me guiar. Consolação, doce paz, em teus braços eu sempre estarei capaz.